MacBook com Windows 10 e tela de 14 polegadas de 1.499 por 1.299 ou 10 de 129,90. É só na Zeni. O melhor está aqui. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo da Hora. Oferecimento Sacolão Avenida. A pandemia da Covid-19 levou a arrecadação federal a ter uma queda de 6,91% em 2020, na comparação com o ano anterior. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pela Receita Federal. Ao longo de 2020, foram arrecadados 1 trilhão 526 bilhões de reais em impostos federais. Este foi o pior dado se comparado com 2010, quando a arrecadação ficou em 1,47 trilhão de reais. A queda na arrecadação é explicada pela retração da atividade econômica por causa da pandemia de Covid-19. Ao comentar os números, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a vacinação em massa para o bom desempenho do setor econômico. Parabéns a todos, estamos começando a vacinação em massa, que vai garantir o retorno seguro ao trabalho. Temos dias melhores à frente, a economia brasileira está voltando, a economia e a saúde andam juntas, isso desde o início o presidente enfatizou e nós temos também chamado a atenção para esse fenômeno. Quer dizer, a volta segura ao trabalho é importante e a vacinação em massa é decisiva. A vacinação em massa é um fator crítico de sucesso para o bom desempenho da economia logo à frente. Outro fator que pesou na queda da arrecadação foram os chamados diferimentos de impostos. Ao longo do ano foram adiados ou parcelados um total de 85 bilhões de reais em impostos. Além disso, para enfrentar as ondas econômicas provocadas pela pandemia do novo coronavírus, o governo também reduziu alguns tributos, como o IOF, por exemplo. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Três Fronteiras. Esta rádio tem conteúdo. Emissora parceira da Agência Rádio Web, a maior agência de notícias para rádios do Brasil. Jornalismo ágil e responsável. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo da Hora. Oferecimento Sacolão Avenida. Eita! As promoções do Sacolão Avenida estão imperdíveis. Confira! Arroz Realengo, R$ 3,99. Arroz Safra, R$ 3,99. Açúcar, R$ 2,59. Café Quimimo, R$ 3,49. Massa de milho Bonomilho, R$ 1,09. Macarrão Pelágio, R$ 1,99. Biscoito recheado predileto, R$ 0,99. Biscoito Maisena Pelágio, R$ 2,69. Leite Betânia de 1 litro, R$ 3,99. Mistura Láctea Triângulo Mineiro, R$ 3,89. Nutribom 600 gramas, R$ 7,49. Molho de tomate Comodoro, R$ 1,19. Refrigerante Mais Sabor de 2 litros, R$ 2,79. Água Sanitária Tubarão, 1 litro, R$ 1,49. Limpa Alumínio Juá, R$ 1,39. Sabão em pó brilhante 400 gramas, Deja, R$ 9,99. E aí, vamos aproveitar? Então corra para o Sacolão Avenida. Promoção válida enquanto durar o estoque. Sacolão Avenida, lugar de comprar barato. ZYH666, 1530 kHz. Rádio Três Fronteiras AM, Campos Salles, Ceará. O som da comunidade. A partir de agora, entra no ar os comunicadores que o mundo do rádio adora. Edelson Moura e Márcia Ferreira. Ouça e se apaixone. Programa Sempre Amigos. Alegria, boa música, informação, a sua participação e muito mais. Sempre Amigos. Edelson Moura e Márcia Ferreira entram no ar. amigos, ouvintes de todo o Brasil. Está começando agora, como a gente diria antigamente, está entrando no ar. Programa Sempre Amigos, com os comunicadores Edelson Moura e Márcia Ferreira. Olá, minha amiga. Olá, meu amigo. Olha, eu viajei no tempo. Pois é. Viajei no tempo quando no Rio de Janeiro a minha mãe ficava com a Rádio Tupi ligada o dia inteiro. Aí entravam os programas que a gente gostava muito. Sim. Enfim, olha, e aí era desse jeito. Você sabe o que eu tenho saudade também? Uh-huh. Em Brasília, 19 horas. Não era? É. Aí mudaram essa abertura. Ficou esquisitinho, ficou michuruca, né? Antigamente era assim pomposa essa abertura, e né? Também os locutores de antigamente, né? O Clemente Drago, Meira Filho, né? Márcia Ferreira, Edelson Moura. Eram locutores da velha guarda. Pois né? É, mas ainda bem que nós ainda estamos aqui, estamos né? Estamos vivos aqui. É, estamos vivos, meus amores. Voz do Brasil, chama nós de novo. Estamos aqui com vocês. Chama nós de novo, Voz do Brasil, vai ficar bonitona. Eita, Edelson Moura, mas olha, é uma alegria tão grande quando a gente chega aqui neste horário para conversar, para contar tanta coisa interessante, ouvir música, estar aí interagindo com os nossos ouvintes, né? É verdade. Está no ar o Sempre Amigos, trazendo a nossa primeira música do dia. Eu já chorei demais em pensamento. Eu já sorri só pra me enganar. A noite é longa, escuto a voz do vento e a solidão não quer me deixar. Mas um dia vem nascendo e eu morrendo de saudade, esperando por você. Solidão não quer me deixar. Oh, não quer me deixar. Até quando eu vou chorar a dor dessa paixão que não quer me deixar. Chão molhado do sereno, respiro o perfume da manhã. Tenho tudo ao mesmo tempo, tenho nada. Que adianta tudo isso sem você? Se pareço estar feliz, engano seu, pois por dentro eu só sei o que é sofrer. Solidão não quer me deixar. Oh, não quer me deixar. Com outro amor que se esquece alguém. Já tentei em outros braços te esquecer que eu amo só você. Solidão não quer me deixar. muito feliz, minha querida amiga, porque uma família de macacos acaba de ser descoberta na minha propriedade. Sério? São 12 familiares, 12 pessoas. Uh-huh. 12 pessoas macacos, né? Uh-huh. É pai e os filhos, a mãe e os irmãos, tudo. Mas não acredito, Edelson Moura. 12 ao todo, né? Uh-huh. E nós estamos aí registrando esse episódio, porque os animais, eles têm aquele... Eu tenho observado muito o comportamento desses animais. Eles são dóceis, porém a gente não pode deixá-los mansos. Porque se eles ficarem mansos, sem medo da gente... Eles ficam sem vergonhas. Ai, então, ai, ai. Eu estou lá. Já tem macaco roubando suas bananas lá. Já tem macaco querendo entrar dentro de casa. Querendo comida. Pular a janela. Gente, eu não acredito. E eu, essa semana, reclamei com um deles e falei pra ele assim: seu moleque safado, sai daqui, seu cachorro. E ele chamou o macaco de cachorro. Foi. Sai daqui, seu sem vergonha, seu cachorro safado. E ele se comunica comigo, que esse é o menorzinho deles, porque ele é o macaco mais novinho que tem lá. Nessa família tem um que é mais novinho. E é exatamente esse que é sem vergonha. E ele estava se comunicando comigo porque eu falei assim: você nunca mais entre por essa janela. E ele... É desse jeito que ele conversou com você. Aí eu entendi que ele estava me mandando para aquele lugar. Ué? Pelo jeito, assim, da raiva que os dentes de fora, assim... Ele ficou bravo. Ficou bravo. Outra coisa, seu macaco sem vergonha, tu some daqui agora, seu cachorro safado. E aí, eles... Engraçado... que eles estão indo lá num pé de manga. Eu não sabia que macaco gostava de manga. A agonia deles todos é para roubar manga lá no pé de manga do sítio, lá da fazenda. Olha só! Então, eu não sei o que fazer, porque são 12, eu não estou dando conta de lidar com eles. É um bando de macacos. Eles chegam normalmente às 9 horas da manhã, e eu fico de 9 até meio-dia, uma hora da tarde, perdendo tempo administrando esses camaradas. Que é isso? Eles querem tomar conta de tudo, querem fazer bagunça e pula de um galho pro outro. Será que se você se de repente você não conversar assim, com mais carinho com eles não vão ficar mais dóceis? Não, o cara do Ibama falou assim: Deus, faz careta para eles que eles não gostam. Sério? Aí eu tô fazendo, mas eu de tanto que eu fiz careta essa semana, eu tô com o rosto todo enrugado. Fiz muita careta, eu tô com o rosto. Você pode ver que eu tô envelhecido. Eu percebi alguma coisa diferente em você, mas agora você falando, realmente você tá assim, bastante abatido. Pra essa família de macacos. Deixa eu ver, Delson Moura, alguns pés de galinha. Pés de galinha, aumentaram. A testa tá enrugada, gente. Porque eu, na hora de fazer, eu faço caretas muito feias pra eles. Vou tocar uma música? Vamos. Nossa, agora eu fiquei preocupada, viu? Não preocupa, não. Eu vou dar um jeito neles. Nessa vida de estrada, dentro da bagagem que comigo vai, um pedacinho de pedra que tirei da serra de Minas Gerais. Terra de Belo Horizonte e em Montes Claros tem uma paixão. A mineira mais bonita, a luz da minha vida, do meu coração. E esse coração mineiro que é estradeiro e não tem jeito não. Minas Gerais, Minas Gerais, povo sertanejo da terra do queijo, do dizer uai. Minas Gerais, Minas Gerais, com saudade dela vou cortando a serra de Minas Gerais. Ai, minha Minas Gerais, quem te conhece?

Três fronteiras. Três fronteiras. Incomparável. Voltamos a apresentar programa Sempre Amigos com Márcia Ferreira e Edelson Moura. Amiga, tenho visto você reunida com o grandioso radialista Cleiton Aguiar. Eu sei que você é uma pessoa que é muito chegada a este rapaz. E eu já fui na casa do Cleiton algumas vezes. Nunca fui recebido lá do jeito que você é. Que isso, Edelson Moura? Agora, eu vou fazer uma crítica. Não acredito. Aqui. Eu vou fazer uma crítica aqui pra você. Crítica não. É, não, vou fazer. Quando você for lá, na casa do Cleiton Aguiar, você diga pra ele assim: olha, Cleiton, eu estou sendo muito mal recebida na sua casa. Você tá. Como assim? Você tá. Tá, eu pensei, eu vi nas fotos. Mas, não, quem? Eu olha. Eu vi. Você não sabe. Cleiton me recebeu muito bem. Não. Mas pelo amor de Deus, olha, não me mate de vergonha, Cleiton Aguiar. Não, mas complete seu pensamento, porque eu não estou entendendo. Não, eu mandei uma foto para o meu querido Rafael Dias, lá de Palmas, que eu gosto de fazer fofoca com o Rafael. Logo Rafael. Vocês dois ficam ali num tititi, hein? Rafael, dá uma olhada nesta foto. Márcia Ferreira e Cleiton Aguiar. Aí ele disse aí eu falei: você tá vendo que ele tá parecendo com o Henry Christie? Que isso, Edelson Moura? Você tá vendo, Rafael? Henry Christie tem um cabelão. Não, mas se botar o Cleiton Aguiar tá com um cabelinho pequeno, mas curto, top. Botar... Foi no cabeleireiro outro dia. Se botar a foto do Henry Christie e a do Cleiton Aguiar, tá a mesma coisa. Meu Deus. Você fala pra ele tirar aquela barba. O Cleiton vai ficar brabo com você. Pode falar. A mesma barra de Henry Christie. É a barba do Cleiton Aguiar. Mas ele sempre teve aquela barba. Não, eu vou lhe mostrar as fotos no meu celular. Meu Deus. Eu fui atrás de fotos no meu celular pra fazer a comparação. Olha, Cleiton Aguiar vai vir aqui pra tirar a satisfação com você. E outra coisa, como é que uma visita vai na casa de uma pessoa? Você é uma ilustre apresentadora de programa de rádio. Você é uma ilustre locutora dos anos 70. Então, como é que a pessoa recebe a Márcia Ferreira com pão de queijo? Pelo amor de Deus. Mas é assim que mineiro faz, ué. Não é mineiro? Outra coisa. Eu também não sou mineiro? Outra coisa é assim que a gente faz. Olha, aquele cafezinho, meu filho, veio lá da Colômbia. Era aí. Café internacional. Depois da música que eu vou tocar agora, eu quero continuar esse assunto porque tá tudo errado. Ué, Edelson Moura, mas cada um faz o que tem mais costume. Não, eu vou ensinar para Henry Christie, Henry Cleiton, para Cleiton Aguiar, como receber você da próxima vez daqui a pouco. Ó, você está incitando, depois eu não sei o que ele pode te chamar depois. É. Eu não quero ver nenhum problema entre vocês. Venha, calma. Outra vez eu me perdi numa saudade imensa. Coração dispara, cabeça não pensa. Saio à procura de você de novo. Feito um louco na cidade, eu rondo sem destino. Os olhos chorando, pareço um menino. Nesse desespero te peço socorro. Mata logo de uma vez ou tira essa agonia, pois já não aguento sofrer todo dia. É dor que não passa, que não vai embora. Eu já não sei o que faço com meu coração. Arranque de uma vez do peito essa paixão. Encontre um alguém, um amor de verdade. Eu tô daquele jeito, dormindo na rua. Já virei amante do clarão da lua. Amanhece o dia na mesma agonia. de uma vez, vou tirar essa agonia. Pois já não aguento sofrer todo dia. É dor que não passa, que não vai embora. Eu já não sei o que faço com meu coração. Arranque de uma vez do peito essa paixão. Encontre um alguém, um amor de verdade. Eu tô daquele jeito, dormindo na rua. Já virei amante do clarão da lua. Amanhece o dia na mesma agonia. Busca continua. Eu tô daquele jeito que até Deus duvida. Precisando tanto ter na minha vida mais felicidade, um amor de verdade, sem saudade sua. Mais felicidade, um amor de verdade, sem saudade sua. A sua saúde merece atenção especial. Conheça este produto extraordinário que traz na sua fórmula a suplementação que você precisa para melhorar as suas defesas. Complexo Natur, o produto que contém nas suas cápsulas os ômegas 3, 6 e 9, na dosagem que seu organismo precisa. Os ômegas são fundamentais na proteção de doenças graves e infecciosas, no combate ao colesterol e triglicerídeos, evitando problemas cardiovasculares e AVCs. Complexo Natur, um produto exclusivo da saúde com beleza. Tomando duas cápsulas por dia, você estará combatendo dores pelo corpo causadas pela disfunção hormonal e muitas outras doenças. Complexo Natur, os três principais ômegas em uma única cápsula. Ômegas 3, 6 e 9, um produto natural. Procure o nosso representante na sua cidade ou compre agora mesmo pelo nosso site saudecombeleza.com.br. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 61 99819-5151. Edelson Moura e Márcia Ferreira, programa Sempre Amigos. Então, minha amiga Márcia Ferreira, eu observei tudo nos mínimos detalhes. Nossa, mas você é xereta aí. Como? Observou então, tudo nos mínimos detalhes. Você fale para ele não publicar mais foto quando você for lá, porque se publicar, eu vou atrás dos defeitos. Edelson Moura, é assim, olha... Eu nem, assim, de repente foi o filho dele que chegou lá. Olha, vou bater uma foto, vocês dois aí estão muito eu bem. Eu não sei. Batendo eu sei esse que papo. Ele, na foto, volta a repetir, ficou parecendo Henrique Cristi. Gente. E você? Não, olha, não, pode você, parar por aí, tá? Você eu não vou falar, eu não quero saber não, você o não que vou é falar. Que foi que você, com quem que você me achou parecida, por favor. Eu falei pro Rafael, me mas poupe. Eu não vou falar você pra falou você. Pro Rafael? Falei, mas não vou você falar pra você. Você tem coragem de ficar queimando meu filme pro Rafael? Então. E ainda mais aí, nas redes sociais? Calma, aí eu falei também... Você não tem vergonha, não? Eu tenho. Você não tem vergonha? Olha. E agora? Sei lá de que foi. Eu não, eu não fiz comentário nenhum, só foi com o Rafael. Rafael que sabe. Onde então, é que tá esse bando de macaco pra vir aqui, pra invadir aqui? Invadir sua casa. Onde que tá? Eu vou lá, eu vou lá pegar o caminhão, vou trazer essa macacada lá pra sua casa. Mas o que eu quero falar é outra coisa. Eu quero falar. É da maneira como você foi mal recebida na casa do Cleiton Viar. Não, Edelson Moura, eu fui muito bem recebida. Mal recebida, mal recebida. Vamos ouvir música para você ficar calmo, tomar um copo de água. Traz aí, Severino, um copo de água com açúcar. Vê se pode a pessoa botar pão de queijo para uma cantora internacional numa tigela de alumínio lá, sei lá o que é aquilo. Você não bota cuscuz para eu comer quando eu vou na sua casa? Não, mas cuscuz, veja bem. Cuscuz com jabá mas e tem... ovo. Eu mas acho veja, bom. Ué. Mas veja que eu enfeito a mesa. Enfeita, né? Eu enfeito. Mas eu a mesa dele não estava enfeitada, não? Só tinha uma xícara velha e um pire enferrujado. Aquela xícara de porcelana. Uma forma de assar, de açapão, sei lá o que é aquilo. Você ficou bravo. A forma toda encardida. Então eu olhei assim, eu falei, meu Deus, Márcia Ferreira sendo recebida por Cleita Guiar dessa forma? É porque eu sou de casa, então não tem que ficar com aquela arrumação de mesa, só para dar trabalho, depois é a gente que tem que ir para a pia, lavar tudo. Você sabe que Cleito também é dono de casa, né? É, mas às vezes... Ele tem que trabalhar, tem que fazer comida, tem que lavar louça, coitado do Cleito. Coitado do Cleito. Olha, mas que Gláucia morreu, Cleito agora só vive de avental e faz café. E daqui a pouco chega alguém, pede uma coisa, ele vai fazer. Olha! E outra coisa. Meu você Deus. Você fala pra ele. Cleito, pelo amor de Deus, pare de postar essas comidas, que o Delcio Moura tá olhando tudo. Pode deixar. Eu tô de olho nele. Da próxima vez que eu for lá, eu tudo vou pedir que ele pra postar, ele arrumar a mesa. Eu tô de olho nele. Tudo bem, mas você tem visto as postagens dele? Tem. Com os pratos bonitos? Com não, aquele não tem suplá prato bonito, de não. Capim, de capim dourado, não, do jalapão. Tem, não. O prato é bonito. É, mas aí, ele não você botou. Chega mas ele não comida, botou mesmo o jogo americano de suplá de lá do capim dourado, não. Ai, da próxima vez eu vou cobrar, então. Você pode mudar esse comportamento dele, fazer um negócio mais enfeitado, enfeitar o pavão. Nossa. Porque aquela postagem... Eu não sabia que você se preocupava tanto com a minha imagem. Não, é com a imagem dele. Ah, tá. É com a imagem dele. Ele não pode, ele não pode ficar postando pão de queijo em cima da mesa assim, não. Tem que ter um negócio, um enfeite, um negócio bonito, uma tigela bonita. Tá. Entendeu? Tudo bem, vou reclamar também, tem então. Que ter, tem que... Vamos ouvir música? Vamos lá. Céu e mar, noite azul, seu amor deixa tudo blue, seu amor deixa tudo blue. No meio da tarde que cai, enquanto a onda do mar vem e vai, o sol vai pintando o céu cor de rosa. Meu coração de manteiga, igual um sorvete, vai se derretendo com seu beijo quente, sua língua gostosa. Vou fazendo dos meus dedos pente em seus cabelos, dos meus olhos nos seus olhos, meu par de espelhos. Enquanto minha boca vai pintando sete, forrando e marcando a sua com batom vermelho. Céu e mar, noite azul, seu amor deixa tudo blue, seu amor deixa tudo blue. Céu e mar, noite azul, seu amor deixa tudo blue, seu amor deixa tudo blue. A gente vai se amando na areia e a lua de abajur. Dos meus dedos, pente seus cabelos, dos meus olhos, nos seus olhos, meu par de espelhos. Enquanto minha boca vai pintando sete, borrando e marcando a sua com batom vermelho. Oh, céu e mar, noite azul, seu amor deixa tudo blue, seu amor deixa tudo blue. Céu e mar, noite azul, seu amor deixa tudo. Seu amor deixa tudo blue. Céu e mar, noite azul, seu amor deixa tudo blue, seu amor deixa tudo blue. Céu e mar, noite azul, seu amor deixa tudo blue, seu amor deixa tudo blue. A gente vai se amando na areia e a lua de abajur. A gente vai se amando na areia e a lua de abajur. Programa Sempre Amigos volta já. Três Fronteiras. Uma atitude inteligente. Gráfica e Papelaria Iane. Xerox, impressão, encadernação, artes gráficas, panfletos, cartões de visita, currículo, acesso à internet, digitação, fotos, lembranças, vídeos, materiais escolares, lápis personalizados, boletos e muito mais. Gráfica e Papelaria Iane. Fone Whats 88 99726 2586. Em novo endereço, a Rua Isabel Mendes Barreto, 135, bairro Batalhão, Campos Sales. O melhor lugar para comprar vestidos de noiva e trajes especiais para momentos marcantes em Campos Sales é a Bambini Noivas. Tendências e qualidade para garantir a sua alta performance nas mais variadas ocasiões. É isso aí! A Bambini Noivas está com uma mega promoção de vestidos de noivas e damas, ternos para noivos e pajens, vestidos de festas, entre outros. É simplesmente imperdível. Venha conferir e aproveitar. Bambini Noivas, na Rua Valdemar Falcão, número 256, em frente à Praça da Farinha. Três Fronteiras AM, conectada com você. Voltamos a apresentar programa Sempre Amigos, com Márcia Ferreira e Edelson Moura. Olha só, mas que capa de CD bacana. Esse daqui é aquele CD que tem as músicas que você fez. As gravações. Olha, eu não gostei do título desse CD aqui, não. Pra mais de 60. Fui muito elogiado. É, por isso você tá me dando esse CD pra mais de 60? Não, não, é porque assim... Você sabe lá se eu tenho mais de 60? É porque essas pessoas que vão ouvir essas músicas, quem tiver mais de 60 vai lembrar de todas elas. Tem mais de 60, vai lembrar de tudo quanto é música aí que tá nesse CD. Quem Será Seu Outro Amor? Por isso que eu coloquei. De autoria de Edelson Moura, Chance, de autoria de Edelson Moura. Olha, essa Chance era desde o tempo que Lady Gaga morava em Barrolândia. E não é, menino? Meu Deus! Quando Lady Gaga morava em Barrolândia, essa música Chance foi lançada nessa época. Essa aqui também, ó, Um Milhão de Lágrimas, de Edelson Moura e Paulo Santos, também. É da época que Elton John ainda estava de calças curtas. No tempo que Michael Jackson morava em Porto Nacional. Também, é. Desse jeito. É, mas olha, tá bonita essa capa, hein? Essa aí, ó, foi do tempo que Ayrton Senna morava... Passou um tempo no Tocantins. É desse tempo. Tá bom, olha. Depois eu quero falar sobre esse CD. Olha esse aqui. Ah, esse aqui eu gostei da capa. É religioso. Meu isso aí. Deus, esse aqui é do religioso, né? É o CD religioso que tem a música A Ti, Meu a Deus. A Ti, Meu Deus, sonda-me, eu navegarei. Isso, um milagre. Só filé. Vixe, que um coisa. Um milagre aconteceu na minha vida. Muito obrigada, viu? Eu tô recebendo aqui de presente. É para você enfeitar a sua loja virtual que está vindo aí. Nós vamos colocar lá na nossa vitrine. Lá na Revive. Quem quiser em breve comprar essas maravilhas que Edelson Moura lançou de músicas belíssimas e autorais, é só vai disponibilizar na loja virtual da Márcia Ferreira, Revive Brasil. Exatamente. Quando é que vai ser lançada a sua loja? Daqui a um mês? Daqui 15 dias? Daqui a uma semana. Mais ou menos, né? É, nós vamos avisar aqui, tá vamos bom? Vamos avisar, sim. Vamos ouvir mais uma música? Vamos! Eu quero lhe pedir a sua vida, porque a minha já lhe entreguei. Eu quero lhe pedir um pouco de amor, porque o meu eu já lhe dei. Quero lhe possuir de corpo e alma. Eu quero mergulhar nos sentimentos seus. Se for para sofrer, não quero estar sozinho. Por isso não venha falar de adeus. Olha, não deixe apagar esta chama de amor, este louco desejo. Não se morre de amor e de beijos. O Esse amor que devora essa paixão ardente. Não me deixe um minuto ausente dos desejos do seu coração. Para sofrer não quero estar sozinho, por isso não venha falar de adeus. Olha, não deixe apagar esta chama de amor, este louco desejo. Não se morre de amor e de beijos, o que mata é a solidão. Olha, não deixe morrer esse amor que devora essa paixão ardente. Não me deixe um minuto ausente dos desejos do seu coração. Olha, não deixe apagar esta chama de amor, este louco desejo. Não se morre de amor e de beijos, o que mata é a solidão. Olha, não deixe morrer esse amor que devora essa paixão ardente. Não me deixe um minuto ausente dos desejos do seu coração. Quando o estresse começa a interferir na capacidade de viver uma vida normal por um longo período, ele se torna ainda mais perigoso. Quanto mais tempo dura o estresse, torna-se grave a saúde mental e do corpo. Você pode se sentir cansado, incapaz de concentrar ou irritável sem uma boa razão. Por isso, vai aqui uma boa notícia. O produto certo para você acabar com este problema é o Bom S, um produto exclusivo da Saúde com Beleza. Bom S é um suplemento à base de triptofano e magnésio. Adeus falta de sono e cansaço mental. Peça pelo nosso site saudecombeleza.com.br ou procure o representante de nossa empresa na sua cidade. Bom S, o nome já diz tudo. É bom mesmo. Você está ouvindo Edelson Moura e Márcia Ferreira. Pois é, meu amigo, olha, você falou alguma coisa assim, ou eu entendi mal e eu estava aqui prestando atenção nas capas dos seus CDs aqui, mas eu ouvi mal ou você disse que Lady Gaga já morou em Barrolândia? Como é que é isso? Você não sabia disso, não? Meu Deus, mas você tá doida, Edelson Moura? Lady Gaga é de lá dos Estados Unidos. Sim, mas ela quando era criança, tinha uns 7, 8 anos, parece. Tem essa história que ela morou em Barrolândia, lá perto daquela cachoeira onde eu tinha uma fazenda. Não tinha aquele ponto de ônibus que parava ali, os ônibus paravam tudo lá? Sim. E Lady morava naquele restaurante. Menino, não acredito. Pelo menos foi o que o Rafael, eu não sei se ele está mentindo para mim. Ah, é? Porque Rafael mente muito. Não. É mentiroso, ele falou que Michael Jackson morou em Porto Nacional também. Seu amor, o rapaz está ouvindo o programa da gente. Ele é mentiroso. Você está falando, mas que é então, isso? Ó, eu perguntei, rapaz, essa história de Lady Gaga é verdade? Ele disse, rapaz, o nome dela nasceu aqui no Brasil, lá em Barrolândia, o nome dela. Porque ela morava lá naquela cachoeira. E ali, ela era criança, ela tirava a roupa para fazer as necessidades no rio. E tinha um índio. Ai, meu Deus, deu até uma pigarra aqui. Os índios tinham a maior raiva quando alguém sujava a água do rio. Ah, meu Deus. E aí o índio chegou brabo. Como é seu nome? Aí a Lady, ela falou Lady. Aí o índio, Lady Gaga! Lady Gaga! Entendeu? Aí... Porque ela estava fazendo a necessidade na cachoeira lá, no rio. Minha nossa. Aí o povo não entendeu direito o que é que o índio falava.

Peças, a loja mais completa para seu carro e sua moto. Dispomos de várias peças, acessórios e serviços especializados. E agora com uma super novidade. Trabalhamos com retífica de motor com serviços de cabeçote, blocos, virabrequim, alinhamento de biela e muito mais. Estamos localizados na Francisco da Chagas Arraes, 16, Centro, Campos Sales, Ceará. Dragão Moto e Autopeças. O melhor para sua moto e seu carro está aqui. Fone 88 99645-0109 ou 99242-8461. Três Fronteiras AM. Sua melhor conexão. Sua melhor conexão. www.3fronteirasam.com.br. Voltamos a apresentar Programa Sempre Amigos com Márcia Ferreira e Edelson Moura. Quando, Márcia Ferreira, eu fiquei sabendo da história da Lady Gaga, eu também não fiquei por baixo, não. Não. Eu inventei uma história para eles assim, rapaz, pior que Elton João. Era de... Elton João? Elton João, ele nasceu em Lagarto. E quando era menino... Quando era menino, tinha um tal de Pedro, que, seu Pedro, que fabricava móveis. Gente. E ele trabalhava como faxineiro na móvelaria do seu Pedro. Olha as mentiras. E seu Pedro não escutava direito. Aí quando o Elton João chegou lá para trabalhar, o seu Pedro era meio surdo, a mãe disse assim: "Oi, Pedro, tá aqui o menino, viu? O nome dele é Elton João." Aí o seu Pedro com as máquinas ligadas: "Elton John! Elton John, né? É Elton John o nome dele? É, Elton John. Elton João, então, mas era foi ele. Assim. Aí daí foi que ele virou Elton John. E foi se bater nos Estados Unidos. Minha gente, não, Edelson. Foi, Rafael me contou. Até que Lady Gaga tinha morado em Bola. Olha, eu não quero nem saber de mais nenhuma história. Pra mim já foi o suficiente. Você entendeu, né? É, eu entendi. Como é que agora surgiu o Elton John? Pois é, mas já pensou? Mas que coisa, é de gente. Lagarto. É. Pronto. Agora é por isso, Adelson Moura, que tem muitas cidades brasileiras que têm alguns nomes estrangeiros. Pô, você sabe que quando a gente era jovem, né? Eu tinha um locutor de rádio aqui em Brasília, que ele era metido a falar inglês, né? Uhum. E aí quando o Elton João... gravou o primeiro disco, ou o segundo, sei lá. Ele gravou uma música chamada Skyline Pigeon. É, Skyline Pigeon, essa isso, música famosíssima. Gravou essa música. E esse locutor exibido, que tinha lá na Rádio Nacional, ele gostava de travar a língua para enfeitar. Acabamos de ouvir aqui na Rádio Nacional Elton John, Skyline Pigeon. Siquiline Pigeon. Ave Maria. Siquiline Pigeon, gente. E Ray Conniff. E o diretor não foi lá puxar a orelha não, dele? Não, eu ouvia e ficava morrendo de rir. Aí tinha, como é que se diz? Tinha uma banda que era Ray Conniff. Uhum. Lembra de Ray Conniff? Sim, Ray Conniff. Ele nossa. Gravou um disco em português chamado Tico Tico no Fubá. Uma música brasileira chamada Tico Tico no Fubá. Uhum. Aí esse doido... metidão a falar bonito em inglês, acabamos de ouvir Raiko Knife, Taiko Taiko no Filba. Histórias do rádio agora, né? É verdade. Mas essa daí que você contou, do Taiko Taiko no Filba, isso aí foi de verdade. Verdade. Agora, também. Aquela história de Lady Gaga, que nasceu em Barrolândia, e o Elton e o Joelton João, que ficou lá na em Lagarto, essa daí, vou te contar, viu? Ah, canta, mas não mente, né, Edelson Moura? Lá no céu você é uma estrela, sempre a brilhar. Lá no mar você é areia, brilha sem se molhar, espalhando o mundo afora. Teu céu e mar, terra nossa, cheia de amor, tem morna, tem coladeira. Terra boa, tanto amor, tem batuque, tem funaná, espalhando o mundo afora. cheia de amor. Tem morna, tem coladeira, terra boa, tanto amor. Tem batuque, tem funaná. Lá no céu você é uma estrela, sempre a brilhar. Lá no mar você é areia, sem se molhar, espalhando o mundo afora. Deus é o mar, terra nossa, cheia de amor. Tem morna, tem coladeira, ô terra boa, tanto amor. Tem batuque, tem funaná. É tanta saudade, saudade, saudade. É tanta saudade, saudade sem fim. É tanta saudade, saudade, saudade. É tanta saudade, saudade sem fim. Espalhando o mundo afora, teu céu e mar, terra nossa, cheia de amor. Tem morna, tem coladeira, ô terra boa, tanto amor. Tem batuque, tem funaná. É tanta saudade, saudade, saudade. É tanta saudade, saudade sem fim. É tanta saudade, saudade, saudade. Uma nova estrela já está brilhando no Brasil. Chegou o óleo Estrela Azul da Saúde com Beleza, trazendo muitos benefícios para a sua saúde. Hemorroidas, queda de cabelo, intestino preso, imunidade baixa, queimaduras, cicatrização de feridas em diabéticos, psoríase, assaduras em crianças e adultos, triglicerídeos altos, colesterol elevado e muitos outros. Este produto é rico em ômegas 3, 6, 7 e 9. Por isso, combate o AVC e infarto. Cuide bem da sua saúde. Peça o óleo Estrela Azul pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br ou adquira através do nosso representante na sua cidade. E não esqueça, o óleo Estrela Azul é uma patente exclusiva de nossa empresa. Tchau e obrigado! Você está ouvindo Edelson Moura e Márcia Ferreira. Pois é, cheguei aqui na Rádio Estúdio mais cedo, fiquei ali olhando a paisagem, depois entramos aqui no estúdio e eu não vi alguém, uma personalidade, que volta e meia aparece aqui, Zélia, pra se meter na história. Zélia ou Marina? Não, não, nem Zélia nem Marina. Eu não vi, foi o Sibirino. Sibirino. Cadê ele, gente? Ele tá com algum problema? Você mandou ele lá pra fazenda? Eu não vi não, ele tá por aqui. Tá com medo arretado da tal da vacina. O quê? Tá com medo arretado. Tá se escondendo, que eu falei pra ele assim, olha... O pessoal do Ministério da Saúde ligou para mim e está vacinando as pessoas mais velhas. Você mentiu para ele, menti. Né, Deus do amor? Tá porque vacinando... o Ministério da Saúde não está ligando para ninguém, não, né? Não está ligando, mas eu falei assim, ó, o pessoal do Ministério vai para os asilos, está procurando os velhos e tudo para vacinar. Ele sumiu, eu já liguei para o celular dele, está desligado, aí mandei uma mensagem... Venha, moço, trabalhar. Esse negócio da história da vacina é história, rapaz. Só que ele não respondeu até agora. Tá morrendo de medo, então. Medo terrível. Agora, eu vi, Edelson Moura, um vídeo de um cara que foi tomar a vacina e com medo, e se tremia todo, e a enfermeira segurava ele de um lado, e o agente de segurança segurava ele do outro, e ele começou a tremer as pernas com medo. Ele, pera, espera aí, não, não, não, agora não, só sei que na hora que a enfermeira pôr no braço dele, ele desmaiou. Desmaiou. Não, tem gente que morre de medo de injeção. Medo. É. Medo, tem cada mão que você olha assim, quando o cara vê a agulha na frente dele, fica doido. Pois é, e eu fiquei sabendo também que teve um outro, né, que gritava, socorro, meu Deus, eu não quero tomar essa vacina. E gritava, e o povo, fica quieto, homem, ele, eu não sou homem. E começou a gritar, fica quieto, menino, eu também não sou menino. Tudo que chamava ele, ele falava que não era. O melhor lugar para você tomar vacina, quando você tem medo de ficar olhando pro braço, que o bom é você não olhar, né? Quando eu vou fazer exame de sangue, alguma coisa, a moça vem com a agulha na minha veia, eu não tenho o menor medo. Não tenho medo, não. Agora, o melhor lugar para quem tem medo é tomar a injeção nas nádegas, que é o nome moderno do bumbum, né? Entendeu? É assim, eu não sei, sabe? Você já tomou injeção no bumbum? Eu tomei outro dia. É? É. Mas, olha... Foi homem ou mulher que aplicou? A enfermeira. Oh, pensei que era homem. Agora, eu não dou minha bunda pra... Deixa eu falar, né, o que aconteceu. Peraí, deixa eu falar. Eu não dou meu bumbum pra mulher vir com injeção, não. Eu tenho vergonha. Mas você não falou que o melhor lugar é no bumbum? Não, mas pros outros que têm medo. Eu não tenho medo, não. Eu dou o braço. Eu não tenho medo, não. Mas outro dia eu tomei uma vitamina D injetável. Sei. E aí fiquei assim, né, sem poder sentar direito, né, por algum tempinho. Porque algumas injeções, elas são oleosas. Fica dura, então, né? Então elas demoram um pouco mais para serem absorvidas, sim, né? Sim. Mas graças a Deus já passou. Agora, é bom você ir atrás de Severino, porque ele já ele é de risco. É de risco. Ele está com quantos anos agora? Quase 60 anos, quase. Já vai entrar na fase. Calma. Ele está com quase 60. Quase 60. Ele é mais novo. Mas eu acho que agora em janeiro... Ele é mais novo do que você? É mais novo. Ele é mais novo do que eu também. Também, é mais novo. Embora pareça ter o dobro da idade da gente. Nossa. É porque é sofrido. Tadinho. Sofrido. Veio do Nordeste, pegou muito sol quando era novo, batendo pasto, trabalhando na lavoura, na agricultura. É, coitado. Sofreu muito. O sol, você sabe, que maltrata a gente. É. Envelhece a gente. O sol envelhece, né? Programa Sempre Amigos volta já. É pra pouco de ofertas. É pra pouco de preço baixo. É nesta segunda. É a segunda do Papoco Zenir. Roupeiro, duas portas de correr com espelho de 1.559 por 1.199. Lavadora 12 quilos automática por 1.499 ou 12 de 149,90. Notebook com Windows 10 e tela de 14 polegadas de 1.499 por 90. É só na Zeni, o melhor está aqui. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo na hora. Oferecimento, Sacolão Avenida. O Brasil tem hoje cerca de 28 mil pessoas acometidas pela hanseníase, doença... pessoas, inclusive uma das vezes uma senhora me chamou a atenção para que eu saísse de junto de uma paciente, pois ela tinha aquela doença. Eu disse, senhora, aquela doença é hanseníase e eu e ela estamos em tratamento e não oferecemos nenhum tipo de risco para a senhora nem para os demais pacientes, pois hanseníase tem cura. Em alusão ao Janeiro Roxo, o mês da conscientização da hanseníase, o Ministério da Saúde reforça essa importância de quebrar intolerâncias e buscar um diagnóstico precoce para romper a transmissão da doença.

essa é sua parceira, que além de pioneira é a melhor da cidade. Na Autoescola Campos Salles você dispõe de cursos técnicos em 2 turnos, cursos práticos com direção veicular, a única com pista de moto própria, sala de aula com ambiente climatizado, veículos novos com ar e direção hidráulica, profissionais altamente qualificados nos cursos atualizados. Parcelamos em até 12 vezes no cartão a preço de à vista. E também todas as viagens para o Detran serão totalmente gratuitas. É só ligar para 0889262-9383 ou 9951-7685. Autoescola Campos Salles, a melhor e a pioneira. Três Fronteiras. Três Fronteiras. Incomparável. Voltamos a apresentar Programa Sempre Amigos, com Márcia Ferreira e Edelson Moura. Amiga, tudo nessa vida tem que ter nome. Por exemplo, um produto tem que ter nome. Ah, é claro, é verdade. Um passarinho tem que ter nome. Eu gosto de dar nome a tudo que aparece no meu destino, tudo que aparece para conviver comigo. Bom, é verdade, porque não são todos animais que a gente vai sair dando nome para cada né? Quem convive comigo, os animaizinhos, os passarinhos que vão lá, porque eu coloco comida na frente da casa, eu coloco comida para os passarinhos. Aí vem lá os pardais, os canários, os periquitos. Agora, tem uns que eles se afeiçoam da gente. Tem um canarinho que ele se afeiçoa de mim de tal maneira que eu, quando vou chegando perto dele, ele começa a cantar, se arrepia todinho. E ele espera eu chegar com o dedinho na cabecinha dele para fazer carinho. Aí agora nasceu um bezerrinho lá, que eu coloquei o nome de Abinoraldo. Um bezerrinho e que é filho da Pretinha. E de Corlenilcio, que é o pai dele. Corlenilcio. Você não tem vergonha não de botar esse tipo de nome nos animais? Todo animal que convive com você, eles precisam de nome. Não, porque claro que é verdade, para você chamar e tal, você saber você, quem é quem, né? Porque o touro lá, que é o pai, o Corlenilcio, aí quando eu chamo, Corlenilcio, entendeu? Ele já levanta a cabeça, mesmo que ele esteja comendo capim. Ele levanta a cabeça. Olha, Deus amor, eu não sabia que você tinha esse mar de nome feio para colocar nos seus animais. Para você ver, a Binoraldo, ele tem só, acho que está com 6, 7 dias, não, tem mais um pouco. Ele tem uns 8 a 10 dias que nasceu. Ai, bezerrinho. Mas, entenda, presta atenção. A Binoraldo é um nome muito pesado para o bichinho que acabou de nascer. Quando eu falo com ele, Binoraldinho! Ele já levanta a cabeça e diz, meu pai está me chamando. Entendeu? Meu pai está chamando. Outra coisa, Pretinha, que é a mãe dele. Desde pequena que Pretinha vive com a gente no convívio social. Pretinha já é um nome assim mais carinhoso, né? Ela é preta. Ela é bem preta, toda pretona. Eu já vi, ela é linda. É linda, bonita. Então você vê que quando eu chamo os animais pelo nome, quando você chama os animais pelos nomes que você batiza, então, esse bezerro Abinoraldo, ele está tão inteligente que quando eu chego na fazenda e que ele ouve o barulho do carro, ele já levanta a cabecinha assim lá no pasto e fica olhando para o pai dele, que sou eu, assim. Cadê meu filho? Como vai, Abinoraldinho? Pai como vai? Agora, aí, Márcia Ferreira. O carro vai andando e ele vem atrás do carro. A coisa mais linda do mundo. Aí a minha filha disse assim, pai, incrível como os bichos gostam de você. Eu acho que só os humanos é que não gostam. Eu falei, como assim? Eu não sei, né? Mas, como assim? Claro os humanos que... não gostam? Eu fiquei sentido por isso. Como assim? Os animais gostam e os humanos não gostam? Não, desculpe, pai, é que eles têm muito amor por você. Eu falei pra ela, olha, os animais, eles são humanos. A gente tem que tratar bem os animais. A gente não pode pegar uma cobra e matar uma cobra. Ai da pessoa que matar um gambá na minha fazenda. Nossa, não pode mesmo, né?

você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas, www.saudecombeleza.com.br, ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 35 32 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas, mais um produto de sucesso Saúde com Beleza. Você está ouvindo Edelson Moura e Márcia Ferreira. Tudo é uma cadeia. Na vida animal, na vida humana, tudo é uma cadeia. Por exemplo, se você acha que um morcego não tem utilidade no meio, na vida da gente, tem. A cobra. Você não pode pegar uma cobra, matar uma cobra. Por quê? Se você mata a cobra, daqui a uns dias, a sua propriedade não aguenta de tanto rato. Vixe, ai, ai, ai. Que pisteada de rato. Então, a cobra come o rato. É, verdade. O rato come um outro inseto. O sapo, que eu falei para você aqui, que eu já descobri na minha pesquisa, que é o único bicho que não dá marcha ré. É, meu Deus. Não é? Mas ele também é interessante, nós falamos isso aqui. Então, desculpe, amigos ouvintes, eu estou passando para vocês essa aula de meio ambiente. É bonito mesmo, até como você disse, né? Tudo é uma cadeia, né? É o ecossistema. Não é porque esses macacos miseráveis estão tirando o meu sossego. Sua bronca agora é com os macacos. É, 12. Ixi. 12 filhos de uma 12, mãe. 12, você contou. Não mesmo. É porque eles estão tirando o meu sossego. É uma família grande, hein? 12. É. Eu só preciso descobrir uma maneira deles me respeitarem. Mas eu já estou conversando com os meus amigos do Ibama. Que tem uma maneira deles me respeitarem, eu dizer assim, Oxalá, e eles já, de prontidão... Ficarem quietos, porque no momento eu estou falando com eles e ele... Olha, Delson Moura, eu tenho uma notícia para dar a você. Qual é? Vamos ouvir uma música e depois eu entro nesse assunto, porque é muito sério. É importante. É importante. Me responde coração. Programa Sempre Amigos volta já. Três Fronteiras. Uma atitude inteligente. Gráfica e Papelaria Iane. Xerox, impressão, encadernação, artes gráficas, panfletos, cartões de visita, currículo, acesso à internet, digitação, fotos, lembranças, vídeos, materiais escolares, lápis personalizados, boletos e muito mais. Gráfica e Papelaria Iane. Fone Whats 88 99726 2586. Em novo endereço, a Rua Isabel Mendes Barreto, 135, bairro Batalhão, Campos Sales. Em Campos Sales temos a Nacional Gás Butano. O seu gás de cozinha acabou? É só ligar para os amigos da Nacional Gás Butano. 998-10-4055 ou 3533-1120. Que rapidinho entregaremos o seu gás aí no conforto da sua casa. Estamos localizados na Avenida 7 de Setembro. Lembro 201, no centro de Campos Sales. O nosso produto é aquele que você já conhece e confia. Nacional Gás Butano, é qualidade total. A organização é do nosso amigo Chico Paraibano. Três Fronteiras AM, conectada com você. Voltamos a apresentar Programa Sempre Amigos, com Márcia Ferreira e Edelson Moura. Então, meu amigo, você estava falando dessa cadeia maravilhosa, né? Da vida animal, da vida do ser humano, da natureza. E é verdade, agora também existem os ciclos. Os ciclos. É, então. Da manga. Você está reclamando que a macacaiada está lá, está tudo gozando da tua cara, tudo rindo, fazendo um gracinha. Monte de careta para você, gracinha. Sabe quando é que eles vão embora? Quando? Assim que as mangas saíram, terminarem, porque eles estão indo lá, ó, por causa daquele pé de manga gostoso que você não, tem lá. Não, mas o cara do Ibama falou pra mim que termina a manga, entra a goiaba. Termina a goiaba, entra a jabuticaba. Mas, menino! Eles não vão se afastar fácil. Mas eles não apareceram lá, não foi agora? Foi, por causa da manga. Aí, daí entra jabuticaba. E agora, quando é que vai ser o ciclo da goiaba, por favor? Ah, vai começar agora. Depois siriguela. Aí vai entrando. Mas, gente. E daí a pouco esses bichos safados, eles vão ficar o tempo todo visitando lá pra comer as frutas. Não é? E eu pensei, né? Ah, porque assim, quando eu estive lá, na sua fazenda, né? Foi tão bacana, né? Passamos assim um final de semana muito, muito aconchegante. Eu não vi nenhum bicho estranho não, por lá, porque assim, acho que ainda não era período nem de manga, nem de goiaba. Mas o que mais que você tem lá para atrair mais bichos? Tem seis papagaios, é muito fofo. Uma família de papagaios. Papagaio é muito fofo. Arara, né? Já vi também arara. Arara é linda. Uhum. São seis araras que eu vi lá. Nossa! Então, tem essas famílias que estão chegando. Uhum. O pessoal acha que é porque eu estou dando alimento. Eu estou colocando comida para passarinho, estou colocando milho, estou colocando banana, estou colocando mamão. Outro dia botei melão. Oh, que fartura, hein? Aí eles estão acostumando, eles estão indo lá, porque sabe que o papaizão aqui, o papaizão dos animais, está coisando. Agora, os porquinhos que nasceram lá, dois morreram. Não acredito, os porquinhos, dois morreram. Luluca e Parafuso, os dois morreram. Mas o que aconteceu que os bichinhos morreram? Pegaram a fraqueza, não sei o que foi, foram enfraquecendo, e eu dando remédio, e dando injeção, e vamos, equilibra meu bichinho, preciso de vocês para eu comer vocês quando estiverem grande e tal. Não teve jeito. É, Edelson Moura, eu estou vendo que você está bastante envolvido com a criação, né? A criação divina. Mas assim, Márcia Ferreira, nessa pandemia, se a gente não arrumar umas coisas para fazer, a gente fica doido. É. Tem verdade. Gente ficando doido dentro de casa. Você sabia que tem gente ficando doido? Então a gente tem que arrumar as coisas para fazer, sair para a roça. Então, eu procurar também. Procurar um sítio. Mas né? eu também, Edelson Moura, estou feliz. Nasceram 10 cachorrinhos da Sasha, uma nossa cachorrinha lá da chácara, né? Já tem uma lá, que é a Ursa, que tá muito fofinha. A gente tá dando os nomes, né? Tá pra cada pra um eles. Um nome, né? É. É um se você dog quiser alemão. Me dar um filhote, eu aceito. Se for vira-lata, não quero, não. Não, é cachorro de raça. É raça boa ou raça ruim? Eu não sei bem qual que é a raça, eu vou procurar saber. Mas é raça boa, né? Raça boa. O cachorro é bonito, então. Bonito. Você, a cachorra, né? São vários, é. Agora, tem que ver se o pai não é um cruz credo. Agora, o Pablo, ele sumiu, eu já chorei demais, eu já me debati. Era de raça ou era cruz credo? O Pablo era uma arara que tinha lá. Tá. É o Pablo. Era uma arara. É, ele voava, depois voltava, livre, ficar livre. Sei. Mas olha, já tem mais de 2 semanas que o Pablo não voltou mais. Jesus amado. Eu não sei o que que aconteceu com o Pablo. É uma tristeza. Uma arara linda, azul e amarela. Um macho, né? Sei. O Pablo. Eu não sei o que que aconteceu com o Pablo. Mulher, não chore não. Ai, ai, ai. Não chore não, normalmente. A gente pega amor por esses bichinhos. Pega, Deus. Pega. Ele mas era olha, tão não, bonzinho. Não chore comia, não. Comia semente de girassol na minha mão. Oh, Deus. Não chore não, amiga. Olha, eu vou ver lá, se lá tiver, se lá tiver uma das araras chocando, eu vou pegar um filhote pra você. Pede pro povo do Ibama, tá? Não, você cria solto. É, solto mesmo. Era igual o Pablo. O Pablo não voou e não voltou mais. Eles acostumam com a gente. Pode ter certeza. Ai, vamos tocar uma música triste. Enquanto você chora. Olha, Deus amor, vamos parar de falar de bicho, tá? Vamos parar, porque eu já tô triste. Vamos parar. Frase que diz: o céu é o limite e a saúde com beleza completa. Nós criamos o céu para você. Isso mesmo. Nossa mais alta tecnologia criou o Céu 2, o colágeno tipo 2 da saúde com beleza que está revolucionando o mercado. Colágeno com magnésio, único, exclusivo nosso. O uso do CO2 auxilia na reposição de colágeno para quem sofre com dores nas articulações, reforça os músculos, ossos e pele, melhorando o desempenho das suas atividades. CO2, colágeno tipo 2 com magnésio da saúde com beleza. Peça ao nosso representante na sua cidade ou pelo WhatsApp 61 998 19 51 51. Se preferir, temos também nossa loja virtual. Você está ouvindo Edelson Moura e Márcia Ferreira. Chegou a hora da gente falar de coisa boa. Óleo Estrela Azul. Ah, isso é muito bom. Esse programa só fala de coisa boa, né? A gente não fala de nada ruim. É, de vez em quando a gente fica triste com algum assunto, mas... depois se alegra. É. O óleo Estrela Azul, minha gente, é bom para hematomas, psoríase, pele rachada, dores reumáticas, assaduras em crianças e adultos, desinflamação de varizes, intestino preso, derrame, triglicerídeos altos, colesterol elevado e muitos outros mais. Muitos outros. Olha, semana passada eu estive no hospital,